Tá no sangue, é nóis. Olha o clima. Pode dar em dois. Na batida, os meninos e as meninas. Chega mais, passa mal, vagão. A ideia é sempre dar nervosa, já é normal. Pode dar em dando resistência, sempre atual. Sem informação, sem instrução, esse é o final. Quem fica parado é poster, passo a cena e tchau. Escutar música ruim pode ser fatal. Sugiro o show do Marechal, tipo banda central. Underground é do Avontes até o Mano Brown. Sou pesado, relato sagate, polemical. Se não entende, independente, vai estudar boçal. Hip hop vai além do primeiro e segundo grau. Ou do terceiro, ser autodidata é bom sinal. Compromisso desde o início se torna vital. Passa mal vagal, vai acreditando que é do mal. Fazendo pico, fazendo pose na cara de pau. Eu descarrego, me protejo com banho de sal. Confio nas forças ocultas, pra mim é real. Se ainda não acredita, passa mal. Hip hop hipnotiza, passa mal. O raga balança as mina, passa mal. Passa mal, passa mal. Se ainda não acredita, passa mal. Hip hop hipnotiza, passa mal. Maloqueiro é outra vida, passa mal. Passa mal, passa mal. Muita gente sem o pingo de graça, falta sal. Falta essência, sentimento, amor incondicional. Coração do homem preto aqueceu no canavial. Sangue quente na geral da taverna no carnaval. Dificuldade afeta, abala o estrutural. Por isso a ideia é sem comédia, firmeza total. Exaltando quem faz por onde ter potencial. Três da madruga, escrevendo sem perder o grau. Passa mal, vagão, zero esquerda, né, decimal. Não me acompanha, não sou novela, muda de canal. Tira o olho do que é dos outros, cuida do seu quintal. Atual conjuntura não terá paz celestial. Só humildade transforma alguém em fenomenal. O rap fala sério e traz o ritmo animal. PDD independente ainda não tem sucursal. Enésimo na rima, vários gritos, uau. Se ainda não acredita, passa mal. Hip hop hipnotiza, passa mal. O raga balança as mina, passa mal. Passa mal, passa mal. Se ainda não acredita, passa mal. Hip hop hipnotiza, passa mal. Maloqueiro é outra vida, passa mal. Passa mal, passa mal. PDD família na picadilha tribal. Meu rap é cru, true, eu sou canibal. Chifu, conduzo cerimonial. Então na moral, passa mal, vagal. Sem amor não vejo nada de excepcional. Respeito o rap tranquilo, o rap brutal. O essencial é ter swing como James Brown. Quando tá na alma é tradicional. Chega no topo, subir degrau por degrau. Não tem jeito, a rima é parte vital. Eleva a enésima potência, o diferencial. DJ Nato toca o instrumental. Sem pagar de marrento, ser antissocial. Da risada faz parte do ritual. Na busca de elevação espiritual, pra fazer valer, isso é rap nacional. Se ainda não acredita, passa mal. Hip hop hipnotiza, passa mal. O raga balança as mina, passa mal.